de Salvador, bom dia, é o 35217, passando o Simbra, baixar travado. 35217, bom dia, altímetro 10 no 3, quanto na aproximação, aguardando pista livre. 35217. Então, 3663 no solo de Salvador, 20, direito, Olivra, chamo solo em 121, no 19. Libra na Fox 219, grato, até 3663. Espere que é pouco. É. Visual com um belíssimo ATR da Trip, 30 pouso, pista no 0, vento 030 graus com 04 nós. 5297, da Ciente Livre Pouso, obrigado pelo belíssimo. Estou para ATR. 2363. Lima Hotel Juliette, confirma o estimado de pouso. 1038. Permanece no 038? 1038. Sim. Papa Romeo Charlie Sierra Eco, chama Recife, 1251-3325. 251-3325, obrigado. Trip 5217, salas 231 no 219. 219. Trip 5217. 5297, Alfa Juliette 43, posição prevista é 05. Alfa Juliette, posição prevista é 05, trip. 40, 33, 04. Gente, vai descer via para 2000 pés no ajuste 13, o TAN 3304. Vai descer via o ajuste 13, TAN 3304, até 2000. Salvador Ground, good morning, Ocean Air 6225, this information, Juliet, request quest level 340 to Brasília. Hotel B, locado 0115 no transponder, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, decolado agora da Alicia, segue com a prova de Paris e a reação de Perón para o da Barra, permanece na disputa. Gente, dá presente, boa Paripe? Dá presente, Paripe. Gente, então via Corredor Bonfim, reporta Fala da Barra. Via Bonfim, Fala da Barra, vai manter 500 GS. Beleza. Transal 63, Ana 2 do Oxaná. Torre de 295. 295, boa. Oi, bom dia, Oxaná 63, 1-2. Bom dia, Oxaná 63, 1-2. Livre pouso, pista no zero, vento 06, 0 graus, 04 nós. Pouso, Oxaná 63, 1-2. Siga. O Vale do Sul, a zona de Santana, 49, número para o destino, 1-0-3-1, para estimado. Gente, desça com referências visuais, o ajuste é no 0-1-3, reporta cruzando 2.500 na escuta do controle. Controle Salvador, bom dia, eu vou 9226, está passando 1-1-8-3, investida 1-5-0, informação do Guilherme. Gol 9286, identifica a chegada Mário e desce até o 50. Então, identificação, desce para o 050 na chegada Mário, gol 9286. O Mike Juliette Romeu reporta ingresso no corredor Bonfim, na Prua de Paris. Livre LS, torre 118-95, 3304. Torre 118-95, 3304. Salvador, muito bom dia, TAM 3304, vai passar o externo, baixa esse acaso. Bom dia, TAM 3304, livre pouso no zero, vento 020 graus, 04 mais. Livre pouso no zero, TAM 3304. After Puido, intercept Upper Whiskey 10, and then accord flight plan route. Scope code 5406, Summit approach control frequency 120.8. Roger, Ocean 6225, Spirit 2, flight level 340 to Brazil Airport. Runway U is 10, in Momo departure, transition Nizza. After needs apply Puido to airway upper risk 10. 5406 is the score code. 120.8 the departure control, Ocean 6225. the 5406 after departure left turn. After departure left turn, squawk code 5406, Ocean 6225. 6225, redback is correct, report West 47 to 8210. Roger, we'll go Ocean Air 6225. Qual atitude que está mantendo? Ok, está livre, então é ponte através fora da barra, ajuste 1013. Está mantendo 500 pés. Cuidado, manetinho no meu pés, decolada 17, curva direita após, corredor axé, atendo padrão 0125, controle Salvador Pé em 120, decimal 80. Nova Mike Procedure. Qual destino? Não copiei. Guerra November, Victor Bravo, Valença. Ok, foi feita notificação, plano de voo? Afirmativa, apresentado por sub. Tá, com sub está autorizado. Prossiga direto para Valença. Essa noite me dá. Confirme. Bem, prossiga VFR, regra de voo visual, livre frequência. Controle, mais direto ao meu. Meu, prossiga o controle. O Mike Gillette, o meu, vai manter o farol de... corrigindo, elevador Lacerda, alternando a informação anterior do farol da barra, é autorizado, permanece a 1000 pés. Ok, 1000 pés está livre nesse setor, Mike Gillette, o meu. Grato, o meu permanece na sua. Mike Gillette Romeo. Prossiga, Mike Gillette Romeo. A filmagem que nós vamos fazer vai ser aqui do elevador Lacerda até o Bonfim, seguindo aqui os desejos. E estou só informando aqui para mim, para a gente começar aqui. Aí eu vou variar as altitudes até chegar lá na igreja aqui. Ok, não ultrapassando 1000 pés, está livre variar entre 1000 e 500 pés. Ok, grato ao meu, limitado a 1000. Afirmativo. Atingindo 050, 9286. 9286, desça para 2000, ajuste 1013, livre LS X-Ray. Formo dois tráfegos helicópteros, um mantendo 500 pés e outro 1000 pés, não vai interferir com a sua aproximação próxima aí do litoral. Até 2000 pés, 1013. Bom, 9283. Lima, reporte através de Pituaçu. Na DLS, informe na localizadora 9286. Eco Delta, siga instruções da viatura da Infraero no pátio 4 e reporte no ponto de espera Oscar. Ajuste no 013. Paulo Salvador, bom dia, voo 1923, gate 6, tenha Juliette, autorização Guarulhos. Prato Castro, 1923, bom dia. Mais livre, Lima, Papa Mike. Vai falar da 1-0, curva direita, quase, cumpre o perfil Zael, Leda, quase, voa Bridge, onde intercepta o Zulu, 1-6, Bravo até Zulu, Trive, e após conforme o telefone. Vai assinar no transponder 5407. Controle Salvador, está operando em 120-80. Pesado Guarulhos no 360, decola da 10 com direita após cumprida El Leda Bridge. Após Upper Zulu 16, BHZ Trive. Com 5407 no transponder 208 após a voo 923. Na 923, protegimento Kátima, pronto. Então, se tiver questionamento. Camarada. A decolagem. Foxtrot Lima, prossiga visual, frequência livre. Correu, vamos pra cima da tela de táxi aqui, tu azul. Posição, chame a torre 1895. Ô, Luque, no grato, moleque. Olha. 186, complete final ILS, chame a torre, 1895. 1895, bom dia, até já. Bom dia. Bom dia. 3859, bom dia, chegada Bonf, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1013. Informação de tráfego, Boeing, final de meia dúzia de milhas, 1-0.

286. Farol de Itapuã, o Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, faço espera visual na vertical do farol de Itapuã e aguardando instruções para prosseguir como número 2. O Foxtrot Lima tem condições de prosseguir como número 2? Afirmativo, negociante. Foxtrot Lima, reporte base pela direita, 17. Positivo, tem condições de pousar direto na parte 5 BTA, para a 17. Ok, o senhor solicita então um pouso direto no parte 5? Afirmativo. Vento 050 graus, 05 nós, Romeu Foxtrot Lima, conforme solicitado, reporte no solo, parte 5. Reportará solo, parte 5, BTA, Romeu Foxtrot Lima. M3 no 1, bom dia, chegada bom, se desse mantenha 050, vigilante. Livre decolagem 17, vento 060 graus, 06 dúzia de nós, só para informação, helicóptero à direita se aproximando pro PAD 5, ok? Do cabeceiro no 7. Positivo, visual com medo. Bom, 9286, solo 43, direito no 219. Direita, 12, 19, o bom 9286. Salvador, bom dia, eu vou aos 286, ali próximo. Libra, bom dia, taxi via Alfa, reportagem da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, eu vou aos 286. Eco Delta, decolou aos 44, chame o controle 1 no 208. Chama o 208, Eco Delta. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia, direto Maranti, reporte 20 milhas fora. Controle 20 milhas fora, o Mike Eco Delta, direto Maranti. 286, Juliette, portão 11. Fique atento ao follow me no, através do 62. Juliette, portão 11, segue o follow me no através do 62, eu vou nós 286. Salvador Ground, Ocean S625 is ready for taxi with 105 souls on board. You can fly for 4 hours, alternating Guiana. Change, clear taxi. Guiana, Alpha, Rolling Point Tower, frequency 118.195, Q18.101. Have a nice trip. Roger, taxi Alpha, 118.195 on the Rolling Point. 1013 on altimeter, Ocean Air 6225 today. Volo 9-23 pushback e acionamento com 6. Posição a meia dúzia? Afirmativo. Bodega Capitola, após o Boeing da retaguarda liberar a retaguarda, está autorizado. No meia dúzia, reporta ataque. Após a retaguarda, reporta ataque, 9-23. Pronto, copy. Bom dia, Centro Juliette. Roger, SNS 6225, clear to line up and take off runway 10, wind 070 degrees, 06 knots. Clear to line up and take off SNS 6225. Roger, no transponder 54-1-3, controle Salvador da Opera, 1-2-0, 1-8-0. Andrés 663, prossiga na escuta. Três se fizeram incorreto para o destino. É, 336. Já tenho 34030, pronto, cópia. 30 Guarulhos, 340, da cola dona 0, curva direita após. Um para o perfil da El, Leda. Após o abrigo, intercepta para a zona 6, Bravo até o Zulu e após, conforme a rota do ponto. Vai acionar no transponder 5444 e o controle Salvador Pera em 120, decimal 80. Aerovia para Zulu 16, após trivia. Correção após bridge. A correta chama pronto, pushback e acionamento portão 2, então 3663. Salvador, bom dia, é o trip 5221, sinto na informação Juliette, passo 3. Autorização para a vitória da conquista. É o trip 5221, confirme. Trip 5221, sinto na informação Juliette, está no passo 3. Poderia informar a saída prevista para a vitória da conquista? Sai da árvore. Fala, voo 1923. Tem 179 a bordo, 3 horas e 48 e alterna galeão para o táxi. Gente, voo 1923, 0 táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi, Indy Alpha, no ponto de espera, torre. 1983, 195, ajuste no 0, 1-3, bom voo. Pátio Índia Alfa 295, grato até. Salvador departure, good day, Ocean Air 6225 is airborne and performing bomb departure. Air 6225, climb and maintain level 340, bomb departure. Climb to port level 340, Ocean 6225. Salvador, boa tarde, bom dia, voo no 605, informação Juliette, 360 para Galeão. Número 2 para Copa, gol 1605. 605, mais um agora. 429, é 27, 489. Coordenação equipe de solo, reporte ataque. 3-4-2-9-9. Canal 6392. Prossiga na escuta. Júlio Juliette, autorização Recife, nível 350. Número 3 para cópia, o 863-212. Guarda 863-12. Estamos pronto, cópia. Autorizado, Serra Novembro Juliette, quilo, nível 100. Vai colocar no site, curva direita após, cumpre o perfil da aba após direto do destino. Acionando o transponder 5421. Controle Salvador Pari 120, décima 80. 040, grau 07, é nóis. Além de cola, dá 10, gol 1923. Gente, protegimento correto, estacionamento táxi decolagem com a torre 118, décima 95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Chame a torre 118.95. 118.95, grande, bom dia, tá 3859. Bom dia. Lé Tango Zulu, ajuste no 013, táxi aprovado via Papá, reporte ingresso no 7. Delta, ciente, frequência livre, coordenação. Alô, controle, pode confirmar o nível autorizado, é o 4000 ou 3000, poxa, 6319. 6311, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, ajuste 613, informe localizador. 2000, formando o localizador, 6311. 60, conforme o nosso plano, Israel, Leda 30. 5433, 105.8, gol no 605. Continue a aproximação, aguarde pista livre, vento para cheque 060 graus, 07 nós. E graças pela informação, aguardando 3859. Sete Tango Zulu ali mantém, pensão no 7. Ela é 6312, pronto, copo. Chega. 312, autorizado Recife, nível 350, prossegue na Upper Whisky 58, decolada 10, curva de esquerda após, perfil Pulca, transição Caju. Acenando transponder 5432 e controle Salvador Pari 120, décima 80, aguarda para o cotejamento, 863-12. Bono 923, decolou 56, chame o controle 1208. Copiou o gol no 923? Salvador, gol 92. 23, Israel passa 2000, bom dia. 123, bom dia, suba ao 360, veja mais. 360, gol 923. Titango Zulu, aguarde. Do Airbus que pousa pista no zero, aposta livre da colagem no 7, vento 070 graus, 07 nós. 5, estivesse em treinamento. Boa. Oito cinco nove, solo 857, direito 1219. Direito 1219, 3, 2, 1. 118, decimal 95. Completa, 108, 5. Olá, 072, bom dia. Autorizado chegada a Mari, desce, mantenha 050. Chegada a Mari, desce, mantenha 050. Patrulha, bom dia, Papatango, Jet Tango Zulu, decolou na 7, passando 600 pés. Jet Tango Zulu, mantém o perfil da boa vigilância. Vai bater o perfil da Arbor, vigilância, Juliette Tango. O Chebec acionamento, voo no meio, a tela, se escutar no portão 1 no oceano. Segui o pistol, vai passar atrás, voo no meio, 05. Net livre, acionamento, se o Chebec reportaria o embarque, voo no meio, 05, cópia. 35221, cópia. Oceano 63, 1-1, na escuta da torre. Olá, torre, bom dia. Abaixar a travada. Bom dia, Oceano 63, 1-1, livre pouso, pista 1-0, vento 0-6, 0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, Oceano 63, 1-1. Salvador Fox Trot Lima na escuta, guarda cópia, confirme site que fica e decola. Bate o fica daqui. Sente, guarda cópia. Três, oito, cinco, nove, Gilete, portão 3. Gilete, 3. 26 decimal 85, Sanable 125 decimal 45. Roger, we'll call receive center 126 decimal 85, alternate 125 decimal 45, Ocean RCS 225. 4299, a bordo, 4 horas e 30, o teste de preço. Gente, as 4299 autorizado, o time está bom, espera da pista 1-0, via parte Wind e Alfa, no ponto de espera Torre, 1-0-95, ajuste na 0, na 3, bom voo. Salvador, Oxalé 63, 1-1, 1-1. Oxalé 63, 1-1, livrou, táxi via Alfa e reportante do Juliette. É Alfa, reportante do Juliette, né, 3. Romeu, Romeu, Fox, Salete Lima, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Sierra, Índia, Romeu, Índia. 506. Decolagem com proa do litoral sul, acionando o transponder 0260, controle Salvador Pereira 120, décima 80. 208 é o controle, decola 1-1-7, altera a curva à direita, litoral sul, mantendo o teto, da Serra Índia, Romeu Índia, transponder 0260, mandou o ponto para cima. Meu Foxlot Lima correto, então já que você foi bem. Gente, elemento X decolar, torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0 na 3, vamos voltar. Pronto, no ponto 0042, na 2-9. Sente azul 4299, a linha e decola, pistão no 0, vento 08, 0 grau, 08 nós. Decola o zero azul 4299. Gate previsto é o 5, encontra-se ocupado por um tráfego da companhia. Tráfico Salvador, boa tarde, bom dia, o Trip 522, 1-5 de Juliette, no pátio 3, autorização para a vitória da conquista. Sim. Estacionamento, Chanel 6312, portal 5. Trip, só mais um minuto para cópia. Você escuta. Chanel 6312, totalmente pronta. Pronto. Prezada para ataque. Tá. Cópia. Cópia, 5221. Prezada Vitória da Conquista, nível 200, da Fala da 1-0, curva direita após. Cumpre o perfil, abo após, direto Conquista. Acionando o transponder 5445. Controle Salvador 120, décima 80. Usando nível 200, quando a pistola 0 com curva direita após o colégio, cumpriu o perfil da saída da árvore. Após árvore direto Conquista, transponder 5445. Controle Salvador 120, decimal 80, Trip 5221. 5221, corretinho, pronto, pushback acionamento. Vamos falar pushback acionamento, 5221. Decolou 06, chame o controle 1208. 1208, 4299. Vibracional, chame táxi, Romeu Foxtrot Lima. Salvador Azul 4299. 299, suba ao 340, saída da El, vigilância. Subindo para o 340 na, da El Azul 4299. 0 no 072. 072, desça para 2000, ajuste 1003, autorizado LS, que ferrei, informe localizador. Autorizado 2000, e acusa no lote 1072, descendo 2000. Já estamos do Lu, suba para o nível 100. Juliette 7 do Lu, já encontra o site, propõe cancelamento, falecido 085, estima pouso 1140. Recopiado. Plano modificado a 07, sub e mantenha 085, sob regra de voo visual, o Juliette Tango Zulu. 085, graças, Tango Zulu. Romeu Foxtrot Lima, vento 060 graus, 08 nós, conforme solicitado, reporte fora do sol, do solo na proa do litoral sul. Espera, Pátio Indy, Alfa no ponto, espera, Torre. 1395, ajuste na 0, na 3, vão gol. 295, quando pronto, habilitado. Solo. Qual foi a alternativa? Chegou o gol 1605. Livre táxi até ponto de espera como número 2 via pátio. Enjoy Alpha no ponto de espera, Torre. No noite desse 95, ajuste na 0 na 3, bom voo. Gente, pátio, seguindo o número 2, o ajuste na 0 no 3, tá com o trabalho do 1605. Romeu Fox Lima, territorial, repórter através do Fora da Barra. Repórter na Fora da Barra, Fox Trot Lima. Xanero 6312, ponto, espera pronto. Xanero 6312, ciente, a linda, cola pista 10, vento 050 graus, 10 nós. Linda, cola, 6312. Rota 3304, formação Juliette no 4, o gate, autorização Brasília. Tem que ser reta, prossiga para o solo. Para a cópia, está em Xanero 6312, no solo. 5, mantenha a atmosfera. 3304, número 2, aguarda. Fazendo a fica de sol, reporta táxi, são 3663. Gol 1072. Complete final ILS, torre 1895. 1895, obrigado. Confirme por gentileza a parte da pista aqui da cola. Pátio 4, decola da 1-7 e da 1-0, confirme. Decola da 1-0, tá no pátio 5. Tá no pátio 5, decola da 1-0, sim. Tá pronto, cópia? Pronto, fala cópia. pesado São Paulo Congonhas, nível 200, aerovia Whisky 1, decola da 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da El, Leda após e Léo. E após conforme a alta do plano apresentado, acenando a frente, manda 5172, controle Salvador em 120, decimal 80. Livre pouso, piso 1-0, vento 050 graus, 07 line. Autorizado pouso 1072. Responde 1072, 1208 controle. Tá claro, já possui o BB? 06. 06, sente, mantém minha escuta para iniciar o táxi, a porta é pronta. Portal, certo. 06312, pode voar a Puca direto, está presente? Autorizado, voa a Puca. Atenção 350 direto, Puca 6312. Representante autorizada Brasília, nível 360, prossegue na Pesula 17, apine após conforme a alta do plano. Decola da 1-0, curva direita após, cumpre perfil Árvore, Alefa, acena transponder 5435, controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado Brasília, 360, Pesula 17, apine, prossegue. Decola da 1-0, curva direita, Árvore, Alefa, 5435, transponder, controle 1208. Decolatima pronto, portão 4, pushback acionamento. Márcio, na 3304. Voa no 3325, azul 4290. 4290. Mete pista que decola, por gentileza, Romeu, Romeu Lima. Pronto, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 080, decola da 17, cumpre o perfil ABO, após direto Conquista, após a decolagem, curva direita. Acionando o transponder 5420, controle Salvador 120, decimal 80. Bono 605, além mantém, pista 10. Além mantém, 10, bono 605. Já foi sua informação do PAB? Boa noite, 88, bom dia, autorizado chegada Mari, desse mantém a 050. Estacionamento trip 5221. 5221, no parte 3, em coordenação com o Sol, reporta para o táxi. Está autorizado, reporte quando for notar o táxi 2 de zona. No 072, solo 115, direito 1219. Direito 1219, obrigado. Ô Salvador, bom dia. Voo no 072, livrou na sua escuta. Bom dia, Gol no 072, ingressa na Alfa e reporta antes do taxi 2 Juliette. Ingressa Alfa, coisa antes da Juliette, 1072. Não, no 0, Gol no 605. Para o táxi, o TAM 3663, 175 a bordo, Galeão 355. Sente, autorizado o táxi, direita via Índia, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste na 0 na 3, bom voo, TAM 3663. Direita Índia, ponto de espera, 1895, grato, bom trabalho. Estacionamento 3304 no 4. 8. 308, bom dia. Yeah. Controle Salvador, bom dia, Gol no 605, cruza 2400 na Dael. 05, suba ao nível 360, saída da El. 360 da El, Gol no 605. 3663, pode esperar da 10, pronto. Da 3663, a linha e decola, pista 10, vento 050 graus, 08 nós. A linha decola, da 3663. Só um minuto para iniciar o táxi. Sim. Juliette, 072. 072, Juliette, portão 8. Fique atento ao follow me através do 612. Juliette, prossegue para o 08. Atento ao através do 612. 072. Juliette, vai chamar o 212, Juliette, prende o lado. Tem a previsão para 3304? O ATR vai iniciar o táxi agora, mas um minuto, eu acredito. Ativo, mantenha o perfil da chegada. Está livre descido até 3000, ajuste 1013. 3013 no perfil 822. Claro, cruzamento de Serra Sango. Pós Quebec, Mike Lima. Lima. Na Lima me chama novamente. O táxi 5221, POP 49, autonomia de 3 horas e 40, alternativa Salvador. Sim, esse trip 5221, autorizado o táxi em frente, segunda direita, via Índia, no ponto de espera, Torre, 1 na noite, 1095, ajuste no